Seu 3171, a Gol que confere. Aguarda a cópia, por gentileza. Tá, a saída prevista é a moto. É da ela e da Motiva. Ah, ok. Autorizado a linha área decolar da 1-0, vento 180 graus, 1-0-9. Autorizado a linha área decolar da 1-0, 625. É 3171, cópia? 3171. Sou 3171, autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 1-0. Primeira curva direita, saída da Eule e da Motiva, no peso 1-0, Taubaté. 5043 o transponder, 120, decimal 8, controle. 320, aprovado, para Guarulhos, para o projeto da direita da Eule e da Motiva. 0-0-4-3-2-0. Correto, reporta para o feedback da 3171. 6251, decolou 40, controle 120, decimal 8. 1208, bom dia, chinelo 625. Salvador, bom dia, chinelo 6251, passando 1900 da Eule da Motiva. 6251, sub mantenha o 360, contato radar, 2000 eleito. Foi mantenha o 360, confirmando após 2000, autorizado Leda? Quando o Leda da presente, chegar minha vez. 3171 autorizado, reporte ataque. 351, chame Recife em 3325, alterna 25, desse 1. Recife no 3325, secundária no 25, quando bom dia, chame em 3325. para o táxi do TAS 3.700, 3.274, 6 horas e 40. Galeão. Sugiro o táxi, Patiun Índia, ponto espera 1.9.95, ajuste 1.0, 1.3, da 3.171. Patiun Índia, TAS 3. Tô 3171, está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 180 graus, 99. Vem decolar da 10, 3171. 3171, decolou 59, controle em 1028. Número 8. Salvador, 3171, Nadael. Prato radar na decolagem, fui mantendo 320, após 2000 Oleda. 2000 Oleda. Salvador, Sala 3171, prova de morte, se possível. Vai. Vai, né? 3171, chame Recife em 3325, alterna 25, Y1. Confirme. 325, alterna 251. 3325. Correto, alterna 25, decima 1. É 225, sem identificação, desce para 12 mil pés, altímetro em Salvador, no 03, chegada bom. Quebec Foxtrot, chame em 208. Chame em 208. Salvador, é o Papa Tango Delta, Quebec Foxtrot, bom dia. Bom dia pra você. 1510. Gostaria de fragilização na operação, a preparação aí pra 17. É pra Quebec Foxtrot, mantém a senhora de Volvo Vice, o último que é Salvador, 013. Vou direto do repertório. Vamos ver algum campo. É pra Quebec Foxtrot. Direto rotatórias. Tá ok. Quebec Foxtrot, esse é 0130, posição normal. Delta Quebec Foxtrot. Mais tudo, Foxtrot. Também 0130, no transponder, posição normal. Nivelando 30. Achando 0130, posição normal. Qual a sua por magnética? 0130. Eu sou pro magnético, Delta Foxtrot. Delta Foxtrot. Delta Quebec Foxtrot. Vou atingir na 079, senhor. Estou ingressando na final da 1-0, confio. Estou fazendo a correção, senhor. Foi que o Quebec Foxtrot visual no setor? Visual, senhor. Condições de manter-se aí na final da 1-0 e posteriormente ingressar na curtíssima final da 1-7? Afirmativo, senhor. Mantenha a velocidade na final da 1-0, Delta Quebec Foxtrot. Sua transferência atua. É, pro da 1-0 e mantém a velocidade. Né, 6225, reduza para 2109. 2109, Sené 6225. Configuração para o sequenciamento, curva à direita para o 240, limite será o localizador. 6225. Antena 6225 na escuta. Da direita para o 240, para o sequenciamento de tráfego, o limite será o localizador. Direita 240, limitado pelo localizador, CNM 225. Utilizando 2000 pés, Orçanem 225. Correto. Agora o vetor final para o localizador. 2000 aguardando, Orçanem 225. Peca Pet Fox Trot, chama a torre em 1895. Peca Pet Fox Trot, chama a torre em 1895. 11895, confirma? Confirma. Salvador, é o Papa Tango Delta Quebec Foxtrot. Papa Tango Delta Quebec Foxtrot, prossiga. A gente está aprovado para final da 10. Foi coordenado com o controle fazer curva na superfície nacional para 10. Gente, o Delta Quebec Foxtrot, então reporta pronto para tirar base no 7. Botará pronto para a base, 17, o Quebec Fox. O ajuste instalador em 10, 13. 10, 13, Fox. Tá girando base para 17, o Delta Quebec Fox. Delta Quebec Fox, tô com mesmo no visual. Pista 17, o vento 180 graus, 99. Quente, Fox. Gostaria de solicitar o pátio 4? Ciência. Estabilizado. Localizador, CNM 225. Salvador em 1-8-9-9. 1-8-9-5, CNM 225. E Salvador, bom dia, CNM 225, final da 10. CNM 225, bom dia, aguarda a autorização para o pouso, ajuste 1-0, 1-3. Aguardando autorização, estaria 6225-10 no 3. O Papatango Delta, Quebec Foxtrot. Alô, 28, está livre o backtrack? Repórter liberando na Oscar para o Pat 4. China 6225, chefe do trem, livre pouso, zona 0, vento 180 graus, 99. Trem já vai estar retrasado, livre pouso, zona 0, China 6225. Na 6225, solos 3-1, sou aluno 2-1, décima 1. Aluno 2-1, décima 1, xeré 6225. Salvador, bom dia, Xeré 6225. Bom dia, 6225, bem-vindo a Salvador. Táxi Alfa, Juliette, portão número 6 dúzia. Alfa, Juliette, para o 6 dúzia, Xeré 6225.